Sem cuspir dessa vez. Ah, oh, meu filho, o que você tá fazendo, meu filho? Escondendo dos seus cuspes. Alguém por acaso tem um guarda-chuva? Ah, oh, meu filho, acorda pra cuspir, meu filho. Estamos de volta! Estamos de volta! Como é que você está? Podcast Acorda pra Cuspir. Eu sou o. Temos um mentiroso aqui. Hoje estamos com quatro participantes na nossa Olha, mesa gente, de som. Estamos de quatro! Quem sou? Quem é de quatro? Quem é de quatro? Mais gostoso. Ui! Ai, ai, ai, ui, ui! Muito boa tarde, Capivara. Ai, que boa. Muito boa tarde, Shiryu. Boa tarde. Muito boa tarde. Muito prazer. Tá Lucas Weikete. Tá, corta aí. Enquete, é foda. Enquete. É Weikete, seu animal. Weikete. Vai catar, vai. Weikete. Entendeu? Weikete. Vamos lá, esse é o programa número 3. Quem diria? Essa bagaça tá durando, não sei como. Sem planejamento, com uma pauta escrota. Marcando reunião e ninguém comparece, aí é obrigado a incluir um novo integrante na banda. Exatamente. No programa de última hora. Na banda. Nossa, aí. Combinamos com dois camaradas. Bundão, ficaram offline, bloquearam a gente. É, exatamente. Tudo bundão. Com medinho. Tudo bundão. Bichinhos. Não, o Rafael tinha hora. Tudo mundo. A Rafael é tosco, vai, continua. Que Rafael quer? É que são tantos toscos, vai. Segue. Vamos lá. Viado, né? Vai, segue. Vamos continuar. Lembrei do Bambi agora. Não vamos falar do Totem, não, vai, vambora. Boneco de cera, lá. Opa! Por favor. Tudo bem, não vamos falar nomes, porque. Da vida alheia, vai. Shiryu, você tá destruindo o microfone? O microfone é meu, basicamente. Ai. Submicho. Oi? Ai. Shiryu, queria falar para os nossos seis ouvintes como ele pode assinar. Ó, entre os seis, podcast? Um é minha mãe, outro é minha avó. Olha ali, seu animal, lá no projetor, ah, cabaço. Não. Ah, pode ir pelo feed iTunes, assinatura abaixo da foto da entrada do site. Você sabe ler. É, mas esqueceu a barra, seu animal. A pergunta em braille, deve ser difícil. Ah, isso é difícil. Que bosta, hein? É... Não sei porque eu vim. Vocês me acordaram pra vir pra cá ainda. Putz, cara. Quem acordou ele? Mentira, você tava trabalhando. Não, eu tô de folga hoje. Tá. Quem te acordou? Tomou! Vondou. É, lembrando também que temos um novo colaborador, o Marcos e o Bunch. Marcos ou é o Book? O Marcos é o Book, ah, seu animal. Eu sei, é que o Marcos tá trabalhando. Seu idiota. Buqueteiro? Deixa ele ouvir isso. Contar tudo pra ele, tá? E agora ele disse que vai postar de vez em quando uma coisa interessante. Porque o meu cara fica no escritório fazendo nada. Quando ele faz o turno da meia-noite, eu sei. Se ele não fizer alguma coisa lá, tô nem aí, pelo amor de Deus. É verdade. Ou é isso, ele vai coçar até ganhar uma ferida. Já tá assado. Hipogloss nele. Tá. Momento hipogloss, passado. A gente podia falar o nome de marca aqui? Hã? Pode fazer propaganda? Pode. Ah, tá. Quase. Posso fazer propaganda das calcinhas fio cheiroso? Vai, segue. Meu Deus. Foi boa. Capivara. Quem tem, ó. Qualquer piada que vier na sua mente. Era uma vez? Um gato já três. Piada forever essa. Então, sabe a piada do pintinho que não tinha cu e peidou? Deixa eu falar cu aqui. Bumbum. Ah, pintinho que tinha bumbum. Anos. Buraco negro. Do pintinho que não tinha anos e peidou. Foi mais um caso. Explodiu. É, eu não podia falar cu, muito mas bom, falei. Cara. Não é muito bom. São de notícia. Não foi boa essa. Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma sessão com Ana Hickman. Não, pega o jornal. É o jornal, seu animal. Pega o jornal. Olá, tudo bem? Estou aqui com o jornal, vamos ler. Esporte. Atleta sebastianense se prepara para a corrida de São Silvestre. Ausência de nome dos vereadores em placas inaugurais gera polêmica. Vamos olhar. Cara, mas o que, que os nomes dos vereadores têm a ver com isso? Oh, os caras gastam folha com isso. Aqui, comerciantes comemoram o movimento do Natal e esperam ótima temporada. Eu não sou comerciante, cara. Por que eu quero saber disso? Ah, mas logo, logo começaremos a vender coisas também. É. Bonecas infláveis e tudo. Opa, Tocari Pop. Tocari Pop! Tocari Pop! Cara... Reclamando. No início da gestão, os vereadores eles estavam grávidos. Ah, achei que era gestante. Ah, cala a boca, corta isso. Pelo corta isso, foi ridículo. Tá horrível, tá uma merda. Nossa, Marcel. É Marcel tirou, tirou. Você tá olhando pra mim? É, tô bonito? Eu tô nossa, olhando aqui. Nossa, safadinha. Olha, Caraguá recebe Chico Roda Brasil. Eu só tô lendo o jornal, só. Tá bom. Olha, depois Ana Maria Braga vai ensinar vocês a fazer um lombo em escabeche. Ah, é verdade. Você junta 1 quilo de lombo de porco, sadia, hein? Sadia, hein? Olha que cabeça de paraíba. Pra bater um bicho. Quer ver a cabeça do meu? Vai, segue. Eu não falei palavrão, não precisa editar. É só porque o Shiryu é tosco. Vai, segue. Olha só, eu mandei a pauta pra esses três malucos. Eu não tenho pauta. Eu não tava com pauta. Eu não tenho computador. Ele mora embaixo do último banco do ônibus que vai pra Enseada. Caralho. Tá, por favor. Baixo lá. Eu sou o Victor, me dá um biscoito. A gente só tem que tirar o top. Tem que ficar tirando o vídeo. Nossa, quando descobrirem quem que é o top, eu acho que a gente meu vai. Meu Deus do céu, cara. Aqui é a pessoa com mais emoção da cidade. A pessoa que. Que se ela tá feliz, ela tá com uma cara. Se ela tá triste, ela tá com a mesma cara. Olha essa notícia. A companhia aérea Gol poderá... A piada primeiro? Por que a piada primeiro? Alguma piada, Luiz. Tá bom, vai. Uma coisa... Eu vou falar uma coisa sobre os biquínis de hoje. Porque antigamente, pra você ver uma bunda, você tinha que afastar o biquíni. Hoje você precisa afastar a bunda para ver o biquíni. Era um pouquinho terrível, mas ninguém riu. Mas você corta isso depois. Cortar ou colocar... A lendária risada do Zorro Total. Não, mas segue sem piada. Porque eu não sabia da piada. Eu mandei a pauta pra ele. É. Você falou que a pauta tava no e-mail? Você falou que tinha mandado o meu login como do você do com três joões. Piadas! Racista! O cara é japonês! O cara tem pinto pequeno e vai fazer piada racial aqui! O cara é amarelo, é vesgo! O cara vem fazer piada racial aqui, cara! Segue essa, apaga essa! E por favor, corta isso, cara, porque isso é muito racista! Cala a boca, olha pra sua cara! Olha pra sua cara! Praticamente é uma torre aí, pô. Meu nariz é maior que o seu pinto, seu animal! Olha a sua cara! Meu nariz é maior que a sua cabeça! Caba! Parece um Mídio, aquele ser! Perna branca! Piada! Ah, não, piada não! Já foi, já zoei o capivara, vai! Que capivara? Tá louco, rapaz? Não zoei não, né? Não! Ficou com medo. Não, parei. Vamos ver. Então, multa. A companhia aérea Gol poderá ser punida com multas entre 2.000 e 200 mil por conta dos atrasos em voos neste fim de ano. Triste. Você vai embora? Não, cara, não tem mais. Revoltada, velho. Não, cara, não tem mais nada enroscado aqui. Tinha do vereador, mas já falou. Ah, vamos, deixa eu ver o classificado aqui, ó. Acompanhante CD, o que é CD? Bebê do ano 2008. Vitor tá concorrendo. O gordinho, ai que lindo. Você é linda. Que bonitinho. Apesar que o Vitor de fraldinha trabalhando, olhando pro mar. Ah, já. Eu vi até o peidinho que você deu com o calquinho na bunda. Não, eu vi aqui, achei, ó. Já viu aquele bebê do Chapolin? Gigantesco. Já. Notícias do mundo agora. Número de mortes por homem vestido de Papai Noel sobe pra 9. Olhando pra sua chaminé e desce um cara com uma submetralhadora e metralha a família inteira. Triste isso, hein? É da risada, cara. Vai, olha o Papai Noel! Pô, tá cruel isso. Cara. Pai, olha o Rudolf. Fiado. olha o Papai Noel. Isso é um assalto. Cara, mas isso é serial killer? Isso é ridículo, cara. Que nem vestido de palhaço, cara. Cara, além de psicótico, não tem noção nenhuma. Cara, hoje, de Papai Noel, acho. Cara, a gente tem Papai Noel que abusa sexualmente das crianças que sentam no colo. Tem Papai Noel que mata. Cara. Papai Noel. Agora uma notícia muito importante. Olha, Ana Paula Oliveira quer voltar a atuar na Série A em 2009, hein? Na Série A do quê? De futebol, né, cara? Não, de polo aquático. Animal. Ela vai ficar pelada bandeirando, né? Sério? Eu vou começar. Pô, eu tenho a Playboy dela, tá tirando. Aquático. Nossa, velho. Aplático. O que é isso? São feitos pessoas apláticas? Bom, ela é muito boa fisicamente. Quem se viu a Playboy dela sabe que ela é muito boa. Abre. Então. Ela tá gata. Quem? Ana Paula, cara. Ana aquela Paula. Bandeirinha gostosa, sim, gostosa lá, que saiu pelada e tudo mais. Eu lembro. Mas você lembra? Mas você não gosta de mulher? Eu não gosto. Ah. Pergunta dos ouvintes e direito de resposta. Sabe quem te mandou um abraço? Você. O Marcelo Ferreira. Que você quer dar um abraço pra todo mundo. Seu e a Paula Tejano mandou mensagem? Tô masturbando. Cara, amigo oriental. Ok. Passa o retiro, vai, volta. Eu quero um biscoito. Então vai, vai. Que zoeira é essa, velho? Então vai, vou ler a resposta dele aqui. Onde que está a resposta? Eu não queria saber. Mas por que, alguém pediu correção? Por acaso o cara é Pascoalete? É o Pascoalete? É o Pascoalete? Vai lá na cultura, o cara é mó folgado, mano. Vai lá na cultura, o cara manda um e-mail aqui, escreve essa merda pra zoar com o cara. Que isso? Não deixa de resposta pra ele. Pula, vai. Idiota. Vai escrever pra Ana Maria Braga, seu tosco. Babaca. Ah, ridículo. Idiota. Palhaço. Palhaço. Segue, viadinho. Vixinha. São Paulino. Dele? Não, vou dar direito de resposta pra esse palhaço, vai. A gente pediu feedback e o pessoal tá mandando feedback. E daí, o cara? O problema pediu, é dele, cara. A gente não pediu nada. A gente não pediu nada pra ele, vai, pra próxima. Então, já cara, que tá a gente tá fazendo muito. Isso num quarto, cara. Num quarto, numa sala. Não fala isso, cara. É dentro do banheiro. A verdade é que... Tá reclamando? Compra e dá pra gente. Ou dá. Opa, é, eu dá. E dá gostoso. Olha, eu vou falar uma coisa, eu acho que o cara quer o negócio tá fazendo sentado numa privada, o cara quer tecnologia, quer sinal 100%, cara, na real, isso não dá pra fazer isso. Agora vai, deixa pra lá, vai. Toma no cu. Isso, obrigado. Aposto que o Victor deve ter um trabalhinho. Na edição. Vai tomar no... Pronto, Vitor, já cortei pra você. Vai tomar no... A Erivalda do Santos, que cara... Não é bonita, hein? Erivalda. Já pode começar a zoar com ela. Nem precisa ler isso, mano. Erivalda, cara. Erivalda. Parece pastilha, cara. Sei lá, pastilha de Erivalda pra hemorroida. Sei lá, cara. O que é isso, cara? Então vai. No programa anterior, foi comentado que o novidade... Tira os dedos da bunda do Victor, Lucas. Vai, cara, afina essa voz enquanto eu tô te dedando, vai. Parecia um nome de animal, mas especificamente nunca. Tá fazendo cosquinha? Não é Dodge. Dodge é marca de carro. Ai! Ele não sabe ler! Ele não sabe ler! Lê! Lê! Cara, ajudou com o quê? Eu nunca vou ter dinheiro pra comprar um Dodge Viper, cara. E eu não quero namorar um Dodge. Por quê? Ai, que povo chato que tu. Vai ficar cutucando? Para de cutucar! Ah, cara, ele tá me cutucando, eu odeio que me cutuca. Não me cutuca! Pronto, pode seguir. Agora ele. Escolham aí, piada ou notícia? Piada. Posso ver os classificados? Cadê? Deixa eu ver os classificados aqui. Deixa eu ver se tem alguma acompanhante gostosa. Ah, presta aqui, cara. Daqui, deixa eu ver, eu não vou ler, só quero ver. Eu preciso de uma... Deixa pra lá. Não, cara, eu tenho namorada, graças a Deus. Minha namorada é a mais linda do mundo. Ela... Depois ela vai ouvir isso. Depois ela vai ouvir isso. É que o Capivara tem vergonha de falar que é uma namorada. Então fala. Eu amo minha namorada. Eu também amo. Ah, eu amo minha. Relembrando, a namorada do Capivara se chama Fábio. Oh! Como já dissemos no primeiro programa. Eu vou malar lá. Seu celular tocando. Ih, as amantes do Vitor estão ligando. Nossa, cara, Vivi Fernandes ali, olha. Botaram o meu ali, cara. Foi um copo da hora. Deus. Ele é um super-herói. Ah. Da hora. Não sei, cara. Parece filme da Disney pra fazer criança chorar no final. Não me agradou, não. Viagem ao centro da Terra. Então, fala com uma merda. Total, né? Total. Ah, então aqueles efeitos que deixam a gente tonto, faz a gente vomitar. Putz. Não, esse efeito é do Pokémon. Ah, desculpa, não. O Pokémon causava ataque epilético. Eu tive epilepsia quando eu levei meu primo. Ó, essas crônicas de Narnia, é legal, cara. Eu vi os dois, cara, é bom. O segundo é bem aquele filme típico da Disney, cara. Você dá uma espadada, não sai sangue, mas é legalzinho, cara. Você vê a espada entrando no meio do braço dele, assim, cara. Só. Mas é legal, cara, o filme é legal, legal. É, bem legal. É meio grande, eu dormi no cinema, mas minha namorada me acordou e eu fui meio de ver, legal. Batman, Cavaleiro das Trevas. Puta, esse eu não vi ainda, cara. Não viu. Mas a minha namorada comprou e tá vindo a DVD. Eu ia trazer hoje. Olha. Kung Fu Panda. Da hora. Ah, não, eu não gostei. A animação é muito boa, né? A história é uma bosta, cara. Não, a DreamWorks, cara. DreamWorks. Mas assim, é bem típico, cara. É coisa de criança mesmo. A ideia é um panda que bate em todo mundo, uma história sem sentido. Um panda doido que não tomou seu cardenal. Do gordo mongol da escola, como falou aqui. Vitor se identificando. Um dia descobriu que era alguma coisa, entendeu? Aê, porque você não descobriu ainda, né, Vitor? Ainda não descobriu. Droga. Então tá chegando na idade. O Wally! Também achei legal. Bem legalzinho. É uma animação bem legal, assim, bem pau a pau com o Shrek também, é bem legal, cara. Ah, o Arquivo X eu achei muito tosco, cara, isso eu quero acreditar, porque não tem uns ETs de verdade, uma coisa muito fictícia. Assim, é uma coisa meio sem sentido, porque quando você vê o seriado, você vê os ETs tudo lá, você fica boiando, cara. Mas vamos contar o final dos filmes, então, se a gente sabe? Vamos sacanear, então. Correndo proibido. Você é pornozão, hein? Pornozão. Aí, o Marcel já. O Shiryu já se identifica. Ai, é os japoneses favoritos. Ah, qualquer filme que tem alguém batendo. Ah, o Shiryu já se identifica. Ah, é legal. Não, cara. É legal, eu não vi, sério, é legal. Tem uma parte lá que, tipo. É comédia, tipo. Eles acham que o Jackie. Tipo Hora do Rush, as coisas assim? É, parecido. Eles acham que o Jackie é, tipo. Ele é eterno. Ele é tipo um deus, assim, tá ligado? Daí eles estão no deserto e falam que quem é tipo deus, assim, pode fazer chover. Só que ele não é. Daí ele vai mentir, assim, que vai fazer chover. Aí chove. Não, tipo, ele tá fazendo, assim, tipo, uns rituais, assim, pra chover. Aí começa a cair uma água, assim, nele. Aí ele, ó, oh, tá chovendo. Daí olha, tá o Jet Li só de uma pedra mijando, né? Cara, mas eu acho que isso é coisa de homossexualismo. A gente respeita a sua decisão, cara. Você tá com seu namorado aqui no estúdio e ele tá te olhando. Rapaz, aqui a gente fica sabendo dos podres ao vivo, rapaz. Caralho, você quase arrancou o seu. Foi sem querer. Foi sem querer. É pra você parar de largar a mão dele, por isso que eu te dou pisão. Larga a mão dele. Oh, que é isso? Wally! Ah, mas eu. Muito chato, cara. Caralho! Nossa. Tá vendo? Nossa, eu tô achando. Tá vendo, cara? Todo mundo acha isso. Mas todo mundo evita ele, cara. É verdade. Vocês veem o na rua e passam do outro lado. Dele. Ah, ele é muito chato, cara. Ele fica do lado e além de cutucar, cara. Eu odeio que cutuquem. Nossa, a gente. Tá. Nosso próximo podcast falar sobre essas ideias. Cara, vamos falar sobre a popularidade do novamente. Totem vai virar lenda agora. Vamos falar do Totem. Vamos fazer a promoção. Ganhe uma camiseta. Quem adivinhar que é o Totem? Pô, vou fazer um podcast especial. Vamos fazer uma promoção. Mas vamos fazer um podcast só. Não, zoeira não. Você corta tudo. Você é um viado. Agora, nesse ele não vai editar. Se ele editar, ele é viado. É isso aí. Não, agora vamos fazer uma promoção. Quem adivinhar quem é o Totem ganha uma camisa do Acorda pra Cuspir. Tá todo Totem ali. Ô, louco. Vamos dar uma volta. Eu não quero saber se era verdadeiro. É bem emotivo esse Totem. Eu não vou falar nomes. No próximo podcast vamos falar sobre as notícias da Imprensa Livre que mudam o mundo. O jornal Imprensa Livre. Pera aí, todo final do ano tem retrospectiva, né? Tem que ter retrospectiva. Ah, cara, mas aí na semana que vem já vai ter virando. Três, retrospectiva de três. Tem quando a gente chegar no nosso décimo nosso podcast. Nosso amigo Google. Se sobreviver ao décimo. Ah, é, pessoal, aqui agora vamos uma lista pequenininha de praias impróprias em São Sebastião. Porto Grande? Com certeza, Porto Grande ali desemboca tudo. Bom, vamos lá. Marcou a porra do jornal e agora não tem... Nossa! Nossa, velho! Foda-se! Não, que praia imprópria! Olha aqui a foto da menina, apelido de Miss. Olha isso. Praia bonita! Karina Gandelman. Caralho, que gostosa! Sem contar que a praia é grande. Praia grande, hein? Praia grande. Então vamos lá. Condições da praia do litoral norte. Tá, vou falar uma coisa. Praia imprópria você não vai encontrar uma mulher dessa que a gente viu. Tá, em Caraguatatuba é o Indaiá, como sempre. Como sempre, Indaiá ruim. O centro nem vou comentar, né? O centro é péssimo. A praia do Camaroeiro, cara. Na Ilha Bela, pessoal. Ilha Bela, não, nenhuma praia trai imprópria na ilha. Como sempre, a Ilha Bela tá perfeita. Qualquer praia pode dar um tibum, vai lá. São Sebastião, Pontal da Cruz. Pula ali na balsa. Ali é São Sebastião, seu animal. Ali é a travessia da Dersa. Capaço. Capaço. Fimose. Você não tá com o pé na ilha, você tá saindo do cais aqui, ô cabaço. Animal. E ali, aquela praia na ilha se chama Perequê. Ali na travessia. Tá, eu vou ler aqui os... Não, é que eu... Ah, eu sou mal comida. Quem dá também dá pra japonês pequeno fica mal comido, né? Tá, eu vou ler aqui a... Pera aí, vai. Sebastião, Pontal da Cruz, Praia Deserta e Porto Grande. Porto Grande ali... Porto Grande tá parecendo a Praia de Santos, tá denso, só óleo, você não consegue afundar lá. Vai passar bronzeador? É pouquinho, gente, o pessoal fica aparecendo todo incandescente. Fica parecendo peixe, não dá pra segurar, tudo melado. Aí depois cai na água, só aquela marca de óleo ao redor da pessoa, nojento. Pode fazer, a gente já tá falando tanta merda, vai, mais uma. Itaguá, Avenida Leovegildo. Leovegildo? Que porra é essa? Avenida Leovegildo 240. Alguém sabe o que é? Da onde? De Ubatuba. Itaguá, Avenida Leovegildo 240. Olha. Itaguá, Avenida Leovegildo 1724. É pertinho aí, ó. Tá vendo? 240. Mas eu não sei onde fica o Ubatuba mesmo. Lá, essas praias eu não conheço. Tá? Baladinha. Isso aí, parou. Não sei por que parou, mas parou. Vamos ler aqui em Caraguatatuba a agenda da semana. No dia 27. Opa! Namorada de alguém tá lá embaixo. O Totem tá chamando. Tá bom. Então eu posso ler a agenda da semana? Então é isso, cara. Pronto, vamos lá. Com a agenda da semana. Poema do cume. No alto daquele cume, plantei uma roseira. O vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Quando cai a chuva fina, salpicos no cume caem, formigas no cume entram, abelhas no cume saem. Quando cai a chuva grossa, a água no cume desce, o barro no cume escorre, o mato no cume cresce. Quando cessa a chuva, no cume volta a alegria, pois torna a brilhar de novo o sol que no cume ardia. Passa pra mim pro YouTube, essa é muito boa, cara. Da agenda da semana. No cume desce aqui. Do litoral norte de São Paulo. Caraguatatuba, dia 27. Super show de jeito moleque. Ligou o Bluetooth? Já tá ligado, pode procurar. Timbalada no dia 28. Jamil no dia 29. 30 tem Chimarruts. Aquele Jamil numa noite, lá, aquela coisa de gay. Oi, temos aqui o Dedé. Dia 31, Réveillon com André Leve. Nem sei quem que é André Leve, mas tudo bem. Ó, dia 29 em São Sebastião, Jorge Aragão. Daniel no dia 30. 31 queima de fogos, hein? O cinema vai passar Madagascar 2. Raiz com o musical. 3, cara. E essa bosta, as coisas podem piorar. Sim, eu acho que o podcast continuando aqui também. O ano de formatura do High School Musical, hein? Eu acho que vai se formar agora, acabou, hein? A casa do jeito que é, isso aí vai ser que nem Chiquititas. Vai. High School Musical antes de formatura. Depois de formar, vem o casamento, vai virar American Pie. Puta que pariu. A casa das coelhinhas. Esse aqui parece que. Olha, eu não sei, aqui tá marcado. 12 anos ali? Então vai, vamos concluir aí, pode, né? Ah, cara, não tive consideração por ninguém. Marcelo, sua vez, pode vou esperar minha palavra, desculpa, eu pensei que tava bem. Marcelo. Do horizonte. Considerações finais, meu trabalho. Um abraço para todos os outros. Consideração não tive com ninguém, cara. Não perdoei ninguém, nem a Totem, nem o. Já tá ficando falado, não pode já ficar popular. Daqui a pouco vamos fazer um podcast, um episódio só com ele. Estamos pensando nisso. Pô, vamos durar fatos cara, históricos. Vai durar umas vai três ter, horas. Vai ter vários to be continued. To be continued. Ó, o Homem Águia, cara, ele vai ficar falando desculpa atrapalhar vocês. Ele vai entrevistar isso, vai ficar cuspindo. Ele podia ser, cara. Não, ele de... Nossa. Não, agora é sério. Bom, pessoal, assim... O programa... O programa vai rolar, tá indo, arrastando, tô começando, sei lá, a gente vai melhorar isso. Só falo isso. Se vocês forem escrever e-mail, tenha consideração que vocês vão ser humilhados, então se prepare. Traumatizou a criança, viu? Tá, eu vou só mandar um abraço pra minha namorada que tá longe, tá em Taubaté, tá viajando de férias. Amo muito ela. Ó, amo muito ela, e olha que eu amo muito. Amo muito, beijão, Branca. Mas se eles mandarem falando que eu falei errado, eu mando eles tomarem no cu ou no bumbum. Como bumbum, porque senão vai ficar editando. Mas é que é feio falar cu no negócio. Então é bumbum. Manda tomar no bumbum, porque isso é dane-se, o negócio é nosso, ninguém tem que vir pra fora. Esse orifício circular corrugado, localizado no final da coluna vertebral. Não posso falar mais nada, vocês entenderam. Então, assim, é um beijo só. Valeu. Um só? Ah, um só porque eu tô guardando pra quando ela voltar. Então, queria agradecer a presença, dizer aí, parabenizar. Segue. Segue, meu. Bom, um beijo pra minha namorada, claro, né? Se chama Fábio. Não, se chama Fábio, que eu amo muito também. A minha namorada. Fala errado. Eu muito ela. Eu te amo. Ela é minha fru. Laiane. Eu te amo muito você. Olha, o apelido do Fábio é Laiane, agora a gente tá descobrindo. Aquela noite ele é Laiane. Laiane. Ajudem as crianças da ACD. Humor negro. Vai. Você quer um humor negro? Não. Quer uma piadinha de humor negro? Só uma, vai, por favor. Só uma. Agora que eu lembrei que podia ter feito piada de humor negro, eu podia ter feito. Tá bom. O filho chegou pro pai. Falou, pai, sabe o que eu vou ser quando crescer? Ele, nada, você tem câncer, moleque. Aí ele, sabe o que eu quero de presente de aniversário? Ele, nada mais, meu filho, já te comprei uma cadeira de rodas nova. Mano, no câncer é muito mal, cara. Você quer mais uma? Mais uma? Quem que entra pela porta e sai pela janela? O quê? Não, cara. Me joga. Tá bom, eu tenho mais, vocês querem mais? Continua. Tá bom. Ele tá chorando, cara. Ele tá chorando de rir, cara. Ai, meu Deus, deixa eu lembrar uma bem legal. É que eu não posso fazer crime. O Marcel que até largou o microfone. Foi cruel. Ai. Tá bom, vai. O menino tava com o irmãozinho, né? Aí o irmãozinho tinha ganho um peão, um trenzinho de madeira, e o outro tinha ganhado um trenzinho de ferro. Aí o menino brincando com o trenzinho de madeira, o irmão dele, olha, meu trenzinho é de ferro, você é de madeira, não tem graça. Aí ele ficou quieto, ele, olha, meu trenzinho de ferro, Ele é elétrico, olha aqui, olha, você anda no trilho, seu é de madeira, não tem graça. Aí ele virou, cala a boca, pelo menos eu não tenho câncer. Que perigo, cara. Eu queria ter uma foto também. Querem mais alguma? Não. Tá bom. Tá bom, vai. No dia que os mamonas assassinas tinham batido o avião, essa é nova. Tava uma repórter da Globo ali, né? Todo mundo chorando e tal. Ela deu uma menina sorrindo, ela, nossa, você tá rindo disso? Porque o que, que você achou desse acidente? Ela, achei um braço e uma perna. Bora. Ah, eu vou mandar um beijo pra mim. Oh, outra beijo de Fábio. Estão queimando rosquinha. Falou, macacada. Eu desliguei. Você passou mesmo? Passei, pô. É vídeo? É. Ô, passa pra mim depois, então. Aí eu ponho aqui pra... Parece um gato. Abre-me! Mina, parece um gato. Não, vocês vão dar risada disso, cara. Merda, velho. Fala pra reproduzir. Ela vai se reproduzir no vídeo? Não, você fala. Que ai! O que você tem mais aí?